não foi não. Caí de novo numa ilusão. Que não foi feito pra mim. Não foi não. Caí de novo numa ilusão. Ed Brito e Samuel aqui no seu sabadão. Essa é a metade da laranja. É claro que não foi feito pra mim. Não foi não. Caí de novo numa ilusão. 11:09 no fim de semana, a última hora da programação e o seu dia. É muito melhor aqui. Bom dia pra você, nós somos as YX352. Canal é 200 pra Limeira e toda a região. Viva Voz FM. A nossa oficial. Oi, bom dia! Informação, alegria e descontração é aqui. 87 FM. Durante uma operação realizada na última segunda-feira, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e prendeu um homem de 38 anos na zona rural de Gurinhatã, aqui no Triângulo. A ação foi desencadeada após denúncia anônima feita por meio do Disque Denúncia Unificado, o 181. Com base nas informações repassadas, as equipes policiais iniciaram levantamentos e se deslocaram até o local indicado. No imóvel foram localizadas uma espingarda calibre 36 e 25 munições do mesmo calibre. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes. Aqui o sucesso é você! Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde eu passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva, sol, poeira e carvão. Sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde eu passei, andando. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde eu passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Estamos apresentando Fim de Semana Viva Voz FM. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Auê, auê, auê. E eu esqueci de pôr a música aqui, quase que ficou mudo. A vida do viajante, essa do Pena Branca e do Chavantinho aqui no Fim de Semana. 11:15.